Boa tarde, segunda-feira, 27 de janeiro de 2014. Tem agora início mais uma edição de Os Nomes das Canções. Estimado ouvinte, começamos mais uma semana e com ela mais músicas com nomes de pessoas. Os Nomes das Canções, um programa com a realização e elaboração de conteúdos por Carlos Bonaparte. A apresentação é de Nuno Miguel. Hoje, Os Nomes das Canções vai até 1959, ano em que os Everly Brothers lançaram o single Take a Message to Mary. O tema teve bastante sucesso e hoje, no Os Nomes das Canções, vamos recordá-lo, sensivelmente, 55 anos depois do seu lançamento. Ouvimos ainda o clássico Ana, do português Fernando Santana, lançado em meados da década de 1990. Estamos em 1997, quando Santana lançou o grande sucesso do ano, um tema que conta com a história de um homem que é deixado pela Ana. Ele não entende o porquê. Será que depois de ouvir a música vamos nós deslindar a causa? Para já, escutemos os Everly Brothers. Volto já para a segunda sequência de Os Nomes das Canções. These are the words of a frontier lad who lost his love when he turned bad. Take a message to Mary, but don't tell her where I am. Take a message to Mary, but don't say I'm in a jam. You can tell her I had to see the world, or tell her that my ship set sail. You can say she better not wait for me, but don't tell her I'm in jail. Oh, don't tell her I'm in jail. Take a message to Mary, but don't tell her what I've done. Please don't mention the stagecoach and the shot from a careless gun. You can tell her I had to change my plans and cancel out the wedding day. But please don't mention my lonely cell where I'm gonna pine away until my dying day. Take a message to Mary, but don't tell her all you know. My heart's aching for Mary, Lord knows I miss her so. Just tell her I went to Timbuktu, tell her I'm searching for gold. You can say she better find someone new to cherish and to hold. Oh Lord, this cell is cold. Que digo que te quero ter. Eu não contava com a tua partida. Eu não consigo entender. Será castigo pelas vezes que digo que te quero ter? Tenho para te dar até morrer. Porque fugiste de mim quando eu te dava o melhor da vida? Porque fugiste de mim? Eu não contava com a tua partida. Eu não consigo entender. Será castigo? Às vezes que digo que te quero ter. Porque fugiste de mim quando eu te dava o melhor da vida? Porque fugiste de mim? Eu não contava com a tua partida. Eu não consigo entender. Será castigo? Às vezes que digo que te quero ter. De volta, Anna Oxa com Helena. É a faixa número 10 do 8º álbum da cantora italiana, lançado em 1993. É também a próxima música para o programa de hoje. Fechamos com outro clássico luso. Camané canta-nos Margarida. Margarida faz parte do álbum Cronos, lançado por uma das mais emblemáticas vozes do fado pós-Amália. Vamos escutar Margarida, mas antes Helena, na voz de Anna Oxa. Eu, Nuno Miguel, regresso na próxima semana. Até lá! Quizás resterò come ora tu mi pedi, tu che mi guardi oggi come mi hai vista ieri. Hai conosciuto gli attimi segreti da bambina che per sentirsi donna si dipingeva gli occhi anticipandosi il destino. Chissà se sei d'accordo su queste calze nere, oppure sei gelosa di chi può volermi bene. Per me sei sempre il pozzo dove attingere un sorriso, la dolce tenerezza che spunta da una ruga dipinta sul tuo viso. E tu che cercavi il sole in ogni storia mia per smaltire il freddo della nostalgia. Sei stata madre e madre insieme a tu. Sei rimasto qui.